uma música aí, homenagem em poção da sua emancipação. Aguardem, viu? Tá bom, minhas amigas? E essa aí, você gostou? Diz pra mim. De ser exemplo, de repartir a renascença através de Lala que tudo começou. As mãos vão dançando, renda que o tempo não quer apagar. Centro bíblico, encanto brilhando, mais bonito que o mundo há de olhar. É isso, vamos cantando forte quem Poção é, pela Vale do Acaí, a rádio da família Poçanhos. Quero mandar uma coisinha, eu tenho uma irmã também, chama-se Terezinha, eu tenho muito carinho por minhas irmãs, em especial por Terezinha. Por você, Terezinha, minha ouvinte aí da aldeia, um abraço, felicidades, um feliz ano novo, viu? Amado Batista, canta já uma música para você. Cadê o amigo Edinaldo? Ele mandou um bocado de áudio. Boa tarde, Herculano. É Bico de Ouro. Ô, Herculano, bota uma música pra mim. Barão de Cigano, com Maria Mendonça, fez minha esposa Leninha. Sim. E a todos os ouvintes. Feliz Natal, ano novo, pra todos os poçoenses. E você, Herculano, todos os ouvintes. Chama. E bota o chucói pra Jerome. Olha. Herculano, bota uma música pra Leninha aqui. De baixo. Sim. Pra oferecer pra toda a minha família. Sim. Pra você, pra Carla, pra Joana. E desejo muitas felicidades. Um feliz Natal, um próximo ano novo. Que seja perto de felicidade. Valeu, minha amiguinha. É o casal aí, né? Leninha e Edinaldo, o cara mais rico aí do Bico Rico, é o Bico de Ouro. Cara, vamos mandar Amado Batista e logo depois eu vou mandar a música que Edinaldo pediu, foi com Marília Mendonça, não foi? A música que ele pediu foi com Marília Mendonça, com quem mesmo, brother? Você lembra com quem foi que ele pediu aí? A Marília Mendonça cantando com... Original. É? Boa tarde, Herculano. É Bico de Ouro. Ô, Herculano, bota uma música pra mim. Tairone de Cigano com Maria. Ah, Tairone com... Tu já gravou, né? Tairone com, Marília Mendonça. Prazer, amo você. Por isso eu vou voar, voar, voar. Até o infinito, só pra te amar, amar. Amar, amar. Fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar. Fazer deste amor meu mundo e sonhar. Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você. Por isso eu vou voar, voar, voar. Até o infinito só pra te amar, amar. Amar, amar. Fazer deste amor meu mundo. Sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar, até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo. Até o infinito, só pra ti Ô, Brody, manda aí um aí de Tyrone com Mendonça, a Marília aí, pra atender o pedido. Não espero que eu não possa dar. Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz-me feito, tira aquele trem tão gostoso do meu. Tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz-me feito, tira aquele trem tão gostoso do meu peito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. E com vocês, a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ele ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ele ligar, vou voando, não quero te ver chorar. Que é isso, hein? Por isso não espero que eu não posso dar. Que é isso, Marília? Cê tá preparado pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ele dormiu com outra, me ajuda, faz bem feito, tira aquele tensão gostoso do meu peito. Cê tá preparado pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ele dormiu com outra, me ajuda, faz bem feito, tira aquele tensão gostoso do meu peito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Me segura na cama, porque no coração não tem jeito. Eita! Rainha da sofrência. Cara, desse pessoal todinho que existe aí, ninguém, a Marília Mendonça, como eu senti a partida tão cedo dessa mulher, aquele danado daquele avião, cair e matar essa mulher. Ela, top, Marília Mendonça, pessoal, Simone Mendes, Simária e outros que tem aí, nem perto, cara, não tem ninguém aí pra empatar com a Marília Mendonça. É uma lacuna impreenchível até hoje, não tem ninguém. Nós somos ímpares, tá certo, somos ímpares, mas ela cantava demais, canta demais ainda, né? Porque quem faz o que é bom permanece fazendo o que é bom na face da terra. Quem faz o que é ruim também, muitas das vezes, permanece fazendo o que é ruim. Vou falar com minhas amigas. Oi, Herculano, boa tarde. Boa tarde, Quitéria. Peço para ouvir uma música. Passa uma música de Amado Batista para eu oferecer a toda a minha família, meu esposo Zé Maria, meus filhos, neto, nora, genro. E as minhas amigas, Marluce, Edileuza, Lady Laura, Severina, Maria, Lita, as meninas de Cana Braba, todos que estiverem nos ouvindo. Para você, Carla, Joana, desejando para vocês um feliz ano novo, muita paz, saúde para todos. E a todos que estiverem nos ouvindo. Tá bom. Amiga. Oi, boa tarde, Herculano. Oi. Aqui é Karina de Pedra Armada. Quanto Karina. Tempo, hein? Voltei. Voltou. Eu quero ouvir uma música de Marília Mendonça, Leão, para oferecer a todos a minha família, minhas colegas e a todo mundo que escuta a Rádio Vale do Acaí. Ah, legal. Karina. E um feliz ano novo para vocês e para todo mundo que escuta a Rádio Vale do Acaí. Eita, que voz bonita. dessa menina. Um pouco mais, ela vai ser locutora da Vale do Acari, que ela tem uma voz muito linda, né? É, minha amiguinha, um abraço para você, um feliz ano novo, tá? E pra vovó, pro vovô, pro papai, pra Josilene, pro Zé Maria, seu pai, Zé Maria, vovô, pra vovó Quitéria, pra Cauê. E aí, Cauê já vendeu, ele tem um terreno para vender ali no bairro do Prado, um terreno para construção, eu anunciei ali umas duas vezes aí. Naval, não sei se ele vendeu, né, carinho? Depois disse pra gente, se não vendeu, vamos anunciar para vender. Marília Mendonça, é... Cadê ela? Pra cantar uma música aí pra... Hein? Foi com a parte pra... Morango do Nordeste é uma das antigas, ela... Primeiro vai a música aí do Amado Batista, que a vovó pediu, tá bom? E logo depois eu toco tua música aí, uma música da com a Marília Mendonça. É aqui o Morango do Nordeste, vou ver como é que tá essa música aí com o Alok. Mas tem Amado Batista que vai cantar. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, sim, depois tem o pedido da Betinha, tá chegando por aí, Vanilda, Betinha, estão mandando aí pedido musical. Em Morango do Nordeste, como é essa música aí com a Marília Mendonça? É legal, brother? Vê aí. Seus olhos que fascina logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Ela cantando aí o Morango do Nordeste. Mas é somente ela que me satisfaz. Me diz o que ela significa pra mim. Somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Apesar as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Eita, Karina, tá aí. É, Morango do Nordeste, Marília Mendonça. Mas eu vou tocar uma pra você daqui a pouquinho. A Marília Mendonça vai cantar pra gente Nuvem de Lágrimas, que é composição do poçãoense Paulo Debete. Se você não sabia, fica sabendo, tá? Grande sucesso, Chitãozinho Chororó e outros cantores mais que já gravaram aí Nuvem de Lágrimas. Aí você vai ouvir com a Marília Mendonça, tá? Oi, Herculano. Boa tarde de novo, ó, Herculano. Oi. Cauê não vendeu ainda não o terreno, viu? Não apareceu o comprador não, tá ainda... bom? Tá bom. Eu digo, deixa eu avisar para Herculano que ele não conseguiu ainda vender não. Tá bom. Então, vamos... Esperando, né? Uma pessoa hoje as coisas estão tá meio difíceis, né? Pois sim, uma boa tarde, um abraço. Tá bom, minha querida, dona Quitéria. Então, o Cauê, o neto dela, tem um terreno muito bom para vender ali no bairro do Prado, para construção. É numa boa localização, aquilo ali está crescendo, enchendo de casas, né? E ele tem um terreno lá para vender, né, Cauê? Então, vamos aí, ó. Quem interessar, compra já, tá? Um pedaço de... Eita, que tem Amado Batista, tem a Marília Mendonça ainda, pra gente ouvir aí Nuvem de Lágrimas. É. Falei de Naura, na Gangorra. Sim. Marluce Enfermeira. Muito bem. Socorro. Pra meus afilhados e afilhadas, pra todos meus amigos, sobrinho e sobrinha. É, pra todos meus primos. Desejo um feliz ano novo para todos. Muito bem. E um abração para você e Carla e para todo mundo. Eita, um abraço, Betinha. O Lindaildo já tá trabalhando, já tá no ponto dele, fazendo mototáxi. Betinha, você é gente fina, tá? Pessoa maravilhosa. A Betinha, minha amiga, minha ouvinte da Vale do Acaí. Um abraço para você e para toda a sua família. Felicidades no ano que vai chegar, amiga. Tá bom? Cadê Vanilda? Cadê Vanilda? Como vai você? Boa tarde, Herculano. Boa tarde. Vanilda, da Travessa Augusto da Silva Andrade. Oi, Herculano. Oi. É, eu gostaria de ouvir um brega bem legal aí com o Tairone. Tairone. Para oferecer as minhas amigas Vandinha, ah, a Adriana, a Zé Ventar aqui, a Lula, a seu Geraldo, a Lúcia, ah, a todos os meus vizinhos aqui da Travessa Augusto da Silva Andrade, a você e família, Herculano. Feliz ano novo para você. Ah, obrigado. E sua família, a você também. E a todos que curtem a Vale do Acaí. Obrigada, Herculano. Valeu, minha amiga Vandinha. Valeu, Herculano. Valeu. Muito boa essa... essa gravação, essa música de poção, falando de poção. Coisa mais linda, viu? Ah, sim. Parabéns. Obrigado. A música que a gente fez aí, eu falei, ela falou agora que ouviu, que gostou muito da música, né? Hein? É, brother. Mas aí, pro dia 29, já tô com uma pronta, viu, amiga? Uma música prontinha aí. Homenagem à poção. Dia 29, acho que a partir de amanhã a gente tá fazendo lançamento dela aqui na rádio. Silvão Salles, o cantor apaixonado. Baribe começa a cantar. Estão vendo os pedidos musicais. Tem quatro músicas pra gente atender. E meu amigo Maguila tá chegando aí pra fazer o programa. Esse é especial. De ano velho e ano novo. Já já, a bodega vai estar aberta, a bodega do Maguila. Meus queridos amigos, vamos embora. Vamos ouvir Amado Batista, Amor de Verdade. Marília Mendonça, Nuvem de Lágrimas. Tairone, Aceita que Dói Menos. E depois ainda tem Quero Você com Amado Batista. Amor de Verdade. A dona Quitéria, minha ouvinte lá na Pedra Armada, com meu amigo Zé, ouvindo Amado Batista. Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor. Chega de ser enganado, tô fora do jogo. Seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto sem o seu calor. Quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ame, que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim, também vou me entregar e abrir o meu coração. Tranquei a porta do meu coração, só vou abrir pra quem me der valor. Chega de ser enganado, tô fora do jogo. Seu amor foi pura ilusão. Eu me garanto sem o seu calor. Não quero mais saber de solidão. Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo e me enrolar nessa paixão. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me ame, que me dê valor, que seja amor de verdade. Eu quero alguém que se entregue pra mim, com sentimento, desejo e paixão. Se for assim, também vou me entregar e abrir o meu coração. Quero encontrar um verdadeiro amor, sentir no peito a felicidade. Alguém que me

saudade dela. Chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceito. Você, ouça meu bem o que eu vou lhe dizer. Quero você, quero você, quero você todinha pra mim. Quero você, quero você, quero você todinha pra mim. Isso aí, esse quero você todinho pra mim, é do Carlos Santos. É, muito, esse cara é político, empresário forte, político, empresário, um cara muito rico e resolveu ser cantor e fez sucesso. Olha, nós vamos ouvir finalmente, eu quero mandar um abraço pra São Paulo, pra Robson Cavalcante, meu grande família, e por poção é um grande. Parti pra cidade grande para ser um vencedor. Nesta vida por muitos desafios já passei, e este será mais um que vencerei. Destino valente, com meu Deus protetor. Sou um nordestino, sempre alegre e contente. Sou amigo do peito e não tenho preconceito. Se precisar de mim, sempre dou um jeito. Passamos a refletir tudo aquilo que a gente viveu em 2025. É tempo de renovar as esperanças. É tempo para planejar, pedir a Deus muitas felicidades no ano que vai chegar. Quero desejar a todos os clientes e amigos um 2026 cheio de felicidades. Beval Pintura Top da Cidade. Boas festas. Feliz. Na presença do Senhor Jesus, aqui quem fala, Bilzinho da Cordeão. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Alô, amigos de Poção e Região. Aqui quem fala é Wagner Silva, passando para desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que esse Ano Novo que se aproxima venha repleto de muita saúde, paz e felicidade. São os votos de Wagner Silva a todos meus amigos de Poção e Região. Em 2026, o sucesso continua com os melhores artistas e cantores aqui na sua rádio. Vale do Acaí FM. Você e sua família com mais alegria. Alegria. 104,9. Hora certa. 15 horas em ponto. Você não precisa sair da sua cidade para encontrar tudo em embalagens e descartáveis. A RN Embalagens oferece os melhores preços da região e entrega grátis dentro da cidade. Estamos localizados na Rua Maria Branquinha. Zoal, venha para a Ótica Mohani e encontre lentes melhor preço para você. Aceitamos todos os cartões e parcelamos também pela Financeira Torres. Ótica Mohani, o seu novo visual. Rua Cardeal Arco Verde 38, no centro de Pesqueira. Contate-nos 3835-1431 ou 9640-3003. Organização Zé Maria Salviano. Fim de ano na JW. Fim de ano na JW é assim. Toda linha de móveis Duran. Ainda em promoção. Você compra tudo em 10 vezes sem juros. Ou à vista, aquele descontão. Venha nos visitar e comprovar o que estamos anunciando. Vem. Só até o fim do ano. Feliz ano novo. JW. O Unilac Laboratório, que atende sempre com muito carinho, deseja a todos os clientes e amigos muita saúde, paz e alegria. Que esta época de esperança renove os corações e traga momentos especiais para você e sua família. Agradecemos a confiança em 2025 e seguimos em 2026 comprometidos em cuidar da sua saúde com excelência. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. São sinceros desejos, Unilac Laboratório. Água Mineral mais todos os seus clientes e amigos. Drogaria São Luís, há 27 anos, cuidando de você. O Empório Noemi vai te presentear com uma moto zero quilômetro. É isso mesmo que você ouviu. Nas compras a partir de R$50 no Empório Noemi, você já concorre a uma moto novinha em folha, com o tanque cheio e capacete, para você sair por aí festejando no final de ano. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para participar do nosso Natal de Prêmios do Empório Noemi, que vai te presentear com uma moto zero quilômetros e muito mais. Bingo Show de Prêmios Campos Supermercado. Prepare-se para começar 2026 com muita sorte. Como participar? A cada R$100 em compras no Campos Supermercado, você garante uma cartela de bingo e concorre a prêmios incríveis. Confira os prêmios. Primeiro lugar, um air fry. Segundo lugar, um tanquinho lava-roupa 10 quilos. Terceiro lugar, uma TV de 32 polegadas. Quarto prêmio, vale compras de R$1.000. Quinto prêmio, uma moto zero quilômetro. Bingo Show de Prêmios Campos Supermercado. Mais um campeão de audiência na 104,9. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, fechando mais um ciclo, dando um pé na bunda de 2025 e abraçando 2026 com um tapinha nas costas e um cheiro no cangote. E cá estamos nesse clima de Réveillon, junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, de outros Réveillons, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje, porque além do nosso balanço geral, né, do que foi bom ou ruim em 2025, hoje tem também a volta dele, o adivinho peruano Juan Lementes, trazendo aí suas previsões para 2026 em todos os âmbitos e áreas. E finalmente hoje, agora a nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia. Dia confirmou presença, mas quando chegou o dia da viagem, pura confusão. Ninguém tinha arrumado as coisas a tempo. Quando a van passava na casa de cada um para buscar, para ir na viagem, tinha que parar uns 15 a 20 minutos porque sempre a pessoa esquecia alguma coisa. Teve gente que esqueceu de levar até a esposa. A van teve que dar meia volta e ir buscar ela em casa, para não deixar sozinho. E aí outra pessoa tinha deixado os documentos em casa, a grade de cerveja tinha ficado no caminho. Quando o carro saiu para valer, já tinham se passado 4 horas do horário previsto. Mas mesmo com os percalços, a resenha estava garantida. Todo mundo rindo e cantando no trajeto. Ainda teve umas 3 paradas em posto de gasolina porque uma pessoa do grupo tinha incontinência urinária. A expectativa de chegar na praia e curtir o dia só aumentava. Até que o clarão de um raio melou a festa de todo mundo. Bastou chegar no trecho da estrada onde já dava para ver o mar para cair uma chuva pesada. Ninguém tinha se lembrado de ver na previsão do tempo que havia um alerta de chuva forte naquela região justamente no fim de semana da viagem. E o jeito então foi os farofeiros se contentarem e fazerem a fé para o novo ano e principalmente música boa, porque música boa é o que o povo gosta de ouvir e nós vamos começar a nossa bodega última do ano, rapaz. Aqui começando com Sidney Magal e ele canta pra gente Tenho. Muitas coisas a gente tem, né? Bons desejos a gente tem pra 2026. Eu tô me embolando todo. Alô, dicção. Aquele abraço. Depois eu trago Maciel Melo.